pregos para entrar no corredor caixa prego, reporte pronto para a descida. Demorar para a descida. Secondary 126.0 graus 099. 800002, desça para 2000 pés, ajuste 1013, autorizado ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado. 2000 pés com 1013, autorizado ILS Zulu, reportado estabilizado, tá? 8002. Web6720 estabilizou o localizador. Web6720, sente, completa ILS, reduz a aproximação, torre 18612. 18612, vada. Zulu 2. Livre na Charlie Chame Solo 121-9. Livre na Charlie Chamado Solo 219-5488. Tente procedência Siri. Objeto 6720, continua a aproximação, pista 28, aguarde, pista livre, informa os últimos 90 metros fechados. Ok, aguardando pista, Web 6720. 67, pronto para o que estiver em funcionamento no posição meia. Que posição agora? Aguardo, seu 37. Matan, considere solo 03 estacional e frequência. Libera a velocidade e pitch pro 862, senhor. 4,29, galeão. 30 graus, 089. Livre pouso, web 6720, 30 abaixo travado. 88, prossiga o táxi Alfa Julieta Terra Remota, agilizando. Autorizado Alfa Julieta Terra Remota, 5488, na sua. 1,89, confirme os dados, por gentileza. 149 a bordo, 429, galeão, o gol no 399. Autorizado o gol no 399, prossegue via Índia Alfa na minha escuta, reporte na Taxi Golf para ingresso da mesma, com ajuste no 093. Índia Alfa reportará na Golf para ingresso no 013, gol no 399. Para o táxi, o gol no 925 com 77 a bordo, alterna com fins, 3 horas e 59. Sim. Será passagem na área da companhia que agora taxia à frente, vai seguir após o mesmo até o ponto de espera da Golf com o número 2, ajusta no 0 no 3 e bom voo. Gente, segue da nave da companhia até o ponto de espera da 28 na Golf, o gol no 925, ajuste no 0 no 3. 3567, portão 62, autorizado por Chibec, sem táxi. Aguarde. Só 3603. 3603, ele está anunciado no momento, cruzando 90 em descida, chame o controle. Frequência 120.9. Três, oito, três, cinco. 2835, centro Recife. Chama para Brasília, 1737, Avenida 230. 0 Solo 17, livre na charge, chame Solo 1219. 219, muito obrigado. Atingiu 2000 pés, tá 8002. Gente, reporte estabilizado, LLS. Para estabilizado, 8002. Vitor, Quebec Golf, sexto de pouso. Informação de voo seguro, contato de 1210, pista operando 028. 186, 1013, ligado, uma boa noite, 1993, 1925, chama agora a Tui, 1 no 9, decimal 6, ajuste no 03, bom voo. 196, 1013, gol 1925. Tomador, boa tarde, vai ser 67, 18, tá na... Cresce via Índia até a pole position. Boa tarde, gol 1925, sente. Mantenha o ponto de espera da 28. Manterá o ponto de espera da 28 ou 925. Salvador, boa noite. O gol no 399, tá se aproximando do ponto de espera da 28. Gol no 399, além da cola separada? Afirmativo. Atualizado ali ainda, classe parada, pista 28, vento 220 graus, 109, vamos ter um tráfego a 8 milhas e meia na cabeça 28. Sim, está agilizando aqui, vai ali ainda, coloca em parada, gol no 399. Entro, Recife. Precisa de ataque de SF Alfa na disputa até o ponto 028. Afirmativo, informa ajuste no 0-3. No 0-3, 2-3-5-7. 8-6-2. Estabilizando, senhor. 8-6-2. Gente, torre 399. A gente mantém o vento. Solo Salvador, gol 1956. 1956, a melhor terra do mundo, Recife. 390. Afirmativo, esse. Me escuta, aguarde coordenação. Informação em curso é uísque. Gente da uísque, vou 856. Concordo plenamente. Mantenha a proa 245, 245 e autorizado 400. Sport. Dale. Controle 119-235. 1935, é. Controle Salvador, gol no 399, decolou, mantendo a proa até 3000. Gol no 399, contato radar, sub, mantenha 340, saída gole. 340 na gole, mantém a proa. Obrigado, gole da presente. Gole da presente. Obrigado, 240, voo 755. Negativo, nível 400, proa 240, direita 240. Controle o Juliette Bravo Lima. Prossiga. Vai passar a Lagoinha, mantendo 120. Tem intenção de modificar da presente, se autorizado voar rotatória, pois vai efetuar o pouso 17, o Juliette Bravo Lima. Gente, o Juliette Bravo Lima na presente voa IVAR Salvador, reporte pronto para a descida. Informo que não recebo sua informação de altimetria, ok? Modo Charlie está out. Ok, vou efetuar uma verificação, senhor. Sumiu a copia? Afirmativo. 1500 pés via corredores, reporte Paripa ingressando em Interlagos. Controle Salvador, boa noite, de Abaeté 1403. Abaeté 1403, boa noite, Salvador. Contato radar, afastado 67 milhas. Reporte pronto para descida. Agora, para descida, seu. Qual é com a vista? Ok, qual a sua intenção de pouso? 28 ou 17? Estou à disposição, senhor. Salvador, informa que já livrou 120 na prova do VOR, isso é por uma verificação no modo Charlie, o Juliette Bravo Lima. Gente, ainda não recebo o Bravo Lima. No ideal está autorizado descer para 3.000 pés com ajuste 1.013, Juliette Bravo Lima. 3.013 na prova do VOR, Bravo Lima. Que é a está sob vetor agora, tome curva à esquerda por 90 para a final da 28. 1403, desça para o 040. 040, esquerda 090, 28. Tá, qual é a prova? Juliette Serra Tango, torre 1862. Fala. Vixe, agora no 013. Juliette, Alfa, até o ponto de pega da 28186. Da 002 na escuta? Na escuta, senhor. Desce quilo, pátio 3 e aguarde para ingressar no pátio 1. Quilo, pátio 3, aguarda, senhor. 82. Bom, Salvador, boa noite. Webjet 6720, assim, informação aqui. 7-340, para qual a informação é o uísque? 340 e coordenado. Após tráfego da companhia passar à frente, ingresso no pátio 1 e portão 11, 1-1. Ok, após o tráfego da companhia, tá ingresso para o pátio, para o portão 11, tá? 8001, 2. Tango, tráfego avistado, autorizado pelo posto pistão 7, vento 220 graus, 10 nós. Obrigado. Boa noite, Oeste, Centro Recife, essa identificação, sob vigilância. Paulo Salvador, cordial, boa tarde, trip 5415 com a informação hoje. E aí, Corrinal, seu nível 120, Ilhéus? Pode ser 140 e você está, se possível, a decolagem 35. Obrigado, deixe escapar o nível de voo 080. Seis de Sarra vai encerrado no momento, cruzando o nível de voo 205 em descida, show no controle 120, deixou a 9. Não, você não me escuta. 3175, me escuta? Prossiga. Gente, chama agora a torre em 1:06, o ajuste é 1013, confirmando o produto, com gentileza. 1031. 1031, não sabe, copiado, chama agora a torre, tenha um bom voo. Chamar a torre, 1925. Autorizada a decolagem, pista 28, confirmando, vento 230 graus, 12 nós. Deve decolagem iniciando com 1925, mantendo a proa até 3 para fazer a decolagem, ok? Afirmo. 6.700 pés, som. Dia visual para modificação de regras? Aviso alto. Gente, regras vão modificar do 2028, desça em condições de para 1.500 pés, ajuste 1.013, Salvador. 1.513, o Bravo Lima. Juliette Serra Tango no solo aos 28, autorizado backtrack, parte 5, reporte livrando a pista. O Oscar Papa Golf foi rotatório na presente? Proa de rotatório. Juliette Bravo Lima, por gentileza, inicie redução de velocidade, temos a aeronave mesmo estimada na rotatória, ok? Matéria 1.500 pés. Ok, vai reduzir aqui para quantos seus? O que é que reduz? Quanto está mantendo? É 90. 150, tá bom. 150 para o Bravo Lima. Papa Golf está visual com o aeródromo, pode encurtar aqui se autorizar. Ok, aguarde o Papa Golf. Uno 925, decola os 29, controle 19.35. Confirmar a frequência? 19.35. 19.35, boa. Boa. Salvador, buenas, 925, decola, mantém proa, passa 2 mil pés. Gol 925, contato radar, tudo mantém a 360 direto ao Monco, direto ao Gole. 1925. Ok, entendeu que está presente, está autorizado 360 direto ao Gole. O gol na 925 subindo direto. Correto. Papa Golf, chame torre 1862, boa tarde. Boa tarde. Papa Golf, prossiga. Visual com aeródromo, tem condições de encurtar aqui a base pela direita. Encurte a base pela direita, pista no 7, Oscar Papa Golf, vento 230 graus, 129. Pronto, encurtando aqui, obrigado. 3567 irá guardar a pouso da aeronave na captura no 7, também devido à aeronave que decolou à sua frente no mesmo perfil de saída. Guarda o pouso e a pouso será autorizada. 3567 aguardando. Solo. Salvador, gol no 856, pushback acionamento. Com nome autorizado, chame táxi. Chamará táxi, gol no 856. Controle, pode incrementar a velocidade aqui, o Juliette Bravo Lima, ou manter a mesma, 150? Agora pode incrementar, o tráfego já está praticamente na cabeceira. Ok, senhor, obrigado. Está visual 417, Bravo Lima? Está visual, sim. Já mantém 1500 pés? Ainda não, passa 2200 para 1500. Gente, chame torre 1-1-8-3-6-12, então, boa tarde. Obrigado, senhor. Reporte passando a rotatória 1500 pés. Toma, rotatória 1500, problema. Tá, o Oscar Papagolfo no solo aos 33, local de estacionamento. Direita, estacionamento, não é nada, boa noite. Da 3175, ponto espera da 28, pronto, boa noite. Boa noite, tanto 3175, mantém o ponto espera, aguarde para decolagem. Mantendo ponto espera da 28, tanto 3175. Então, estou autorizado 3-4-0 para o Galeão, antes do 1-4, recorda 2-8, mantém a proa até 3.000, depois curva de esquerda. Sai da Gole, Valcrat, 5504 transponder, 109-3, controle, 18-6, torre web-7, 6720. Correto, objeto 6720, está no portão 011, então é para pushback nesse momento. Vai avisar. Nível 3-4-0. Receto, receto, 340, gol no 925. 35. 3567, obrigado, boa noite. Falou. 5, chame agora o centro Recife em 13325, alterno 288. Bom fim de semana. Bom, Recife, 3325, 288. Bom trabalho, igualmente, senhor. Rotatória, seu Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, reporte a sua 2 milhas cabeceira 17. Vai informar, Bravo Lima. Sete subida nível 360. Torre 1862, um bom fim de semana. Sete, decola da 35, curva à esquerda, subida Coral 1, Coral 1 é a subida com curva à esquerda. 5474 transponder. Frequência do controle em 1-9-35, torre em 1-8-6. Oi, Salvador, boa noite. Voo 1601. Voo 601, boa noite. Complete aproximação, aguardando em forma eixo da pista 28 litros. Temos um tráfego na final, pista no 7. Vento 220 graus 1-4 nós, ajuste no 0 no 3. Fique atento aos últimos 90 metros fechados devido a obras. Aguardando livre pouso, atento à restrição de fogo na minha carona. Estando 403 na presente, o repeat. Long pitch descendo para 2000 pés, ajuste 1013, 1403. Para o 03 já vai estar? 3000 inicialmente, o 1403. Para táxi 132 a bordo, alterna Salvador, 3:25. 132 Salvador, 3:25. Táxi autorizado, prossegue via Juliette e Alfa, mantendo na escuta até o ponto de espera da 28. O ajuste é no 0 no 3. Juliette e Alfa até o ponto de espera da 28, com 1013, com 1856. Eixo da pista 28 livre, tem autorizado pouso, vento 220 graus 129, ajuste 1013. O pouso está autorizado na 22 com 1601. Juliette Bravo Lima no solo aos 38. Confirma o local de estacionamento? Aerostação. Autorizado, táxi da direita aerostação. Quebrado em atenção, você escuta, boa noite. Boa noite. Ano 403, possibilidade de atuar a operação para o 03, não? Confirma. Possibilidade de atuar ao 03? Vetorar para a final da 28? Confirma, senhor. Ok, então, tome curva à direita para 110 e aguarde final para o localizador. Direita 190. O Baitão é 403. Caso de fase de comunicação, ao cruzar a radial 80 de Salvador. Caso perca contato, pro Adilson e completo o procedimento. Ativo, senhor. Caso de falha, completar o procedimento. O 080. Limite. Ele coordenar o nível 36. 36, obrigado. Sairia lenta. Ainda será gole ou fit? Prepara gole ou fit da pista 28. Gole ou fit 28, obrigado. Pode deixar. Ah, é, após o gol, pode alinhar, não? Afirmo, alinha e mantém pista 28. Obrigadinho. Uno 601 no solo aos 40, livre à esquerda, mantenha a posição e chama solo 121 decimal 9. Esquerda mantendo a posição 129, 101. Salvador, voo no 601, boa noite. Boa noite, no 601, a guarda de trânsito companhia passa à frente, após prossiga via Juliette para o portão 62. Aguardando, após o voo Juliette 62, no 601. A 2000, senhor, para o agora. Uno 75 autorizado a decolagem, pista 28, vento 220 graus, 1-2 nosso. Decolagem autorizada 28, 3175.